Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita, estamos aqui mais uma vez para levarmos ao ar mensagens de paz, de tranquilidade, de serenidade, dentro da ótica e da visão espírita. Hoje é dia 14 de janeiro, e nós aproveitamos também para comemorar praticamente 18 anos que estamos no ar, né? É, Jorge, dia 18 é o dia que nós comemoramos 14 anos, estamos aqui no ar levando esse programa Vivência Espírita. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, estamos entrando no ar para levar um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Agradecendo aos nossos patrocinadores, que são WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica de manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado e Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Sem esquecer das casas espíritas que nos apoiam: Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami, e também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. É o nosso convidado hoje aqui, quem está aqui conosco, é o Francis Leite. Ele é ator, né, do filme Deixe-me Viver, e vai conversar conosco hoje aqui sobre aborto, né? Aborto na visão espírita. E a gente pede que vocês liguem para nós, 3941-9750, 3942-9750. Se preferir, pode participar das nossas redes sociais, que o Rodrigo vai passar para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga. Bom dia, França. Bom dia para você que está escutando, assistindo a gente aqui pelo Facebook Live e pelo YouTube Live, que a gente está transmitindo pelos dois hoje. Então, só entrar aí no nosso canal do youtube.com/vivenciaespirita, sem acento, né? Ou entrar no facebook.com/programa-vivenciaespirita. Se vocês quiserem, pode acessar pelo site também, vivenciaespirita.com.br, e lá tem um acesso a todas as redes sociais. Vamos interagindo aqui também com os ouvintes pelo grupo do WhatsApp. Então basta vocês enviarem comentário aqui pelo chat do YouTube ou pelo grupo do Vivência Espírita, mandando suas perguntas, interagindo. A gente vai definir aqui uma pergunta para sorteio ainda, mas no final do programa a gente vai sortear dois livros para vocês que interagirem com o programa, ligarem para nós. Ligue aí no telefone 12-3941-9750 ou no telefone 12-3942-9750. Para participar do sorteio do livro no final do programa. E se puder, você que está assistindo a gente aqui, compartilhe, clica aí embaixo, ó, compartilhe, se você estiver gostando, para ajudar a divulgar esse tema que a gente vai conversar hoje sobre aborto, que é tão importante, dentro da, não só na Seara Espírita, mas também para todas as pessoas. E comentar mais sobre esse assunto. Então, vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Yolanda Garzon. Nós vamos convidando a todos os nossos irmãos a elevarem o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando que este dia seja de aprendizado, de trabalho e de profunda paz, que possamos encher os nossos corações de alegria por mais esta oportunidade de vivermos. E assim, Jesus, rogamos que nos envolva, nos abençoe e nos fortaleça, hoje e eternamente. Graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é aborto na visão espírita. E nós vamos praticamente levar esse programa baseado no filme Deixe-me Viver, que aborda a questão do aborto na visão espírita e que segue em cartaz pelo país, né? Tá? Aqui em São José não passou, né? Passou. Passou aqui em São José? Em São José passou. Primeiro bom dia, né, França Leite? Porque eu sou cinéfilo, mas eu não lembro de ter passado esse filme aqui, porque normalmente o filme passa tão rápido aqui que a gente não consegue ver muitos filmes, né? Mas vamos lá, bom dia, França Leite, que era voluntário do Centro Espírita Joana de Ângela, do Rio de Janeiro, e está aqui conosco, morando há 3 meses aqui em São José dos Campos. É. Bom dia, França Leite. Bom dia a todos, bom dia, Rui, bom dia, Jorge, bom dia, Rodrigo. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar divulgando o trabalho do filme Deixe-me Viver e até um assunto bacana do aborto. E o filme ele ficou em cartaz em São José dos Campos. Não foi tanto divulgado porque é difícil a mídia, né, para filmes espíritas, até para esse assunto também, mas passou aqui em São José dos Campos, sim. Eu lembro que eu moro em São Paulo durante essa semana e também passou em Guarulhos, né? Então, na época, eu fiquei com muita vontade de ir assistir, mas não tive condições por causa das viagens, dos trabalhos, e ir até lá assistir. Mas hoje a gente tem a oportunidade de, quem não assistiu, assistir pelo YouTube, né? Isso, correto. Pelo YouTube, tem também pelo Now, você aluga, né? Hoje você tem acesso a esse filme. Até também comprando um DVD também, que dá para comprar e ter, né, como adquirir, assim, pela internet. Porque a gente vê que muitos filmes, inclusive tinha um filme que eu estava querendo assistir, queria ver esse filme, ficou uma semana numa sessão só aqui em São José dos Campos. Como esse filme que eu fui assistir ontem, viu, Jorge, que eu recomendo a todos, é O Destino de uma Nação, que conta a história do Churchill. Só tem 2 sessões aqui no cinema. E estava lotado, quer dizer, eu fui às 6 horas da tarde, estava lotado o cinema. Quer dizer, isso é um absurdo que acontece aqui em São José. Muitos filmes bons que é lançado em São Paulo aqui não aparecem. E eu deixo-me viver, eu acredito que ficou talvez uma semana aqui numa única sessão, né? Correto, ficou. A gente conseguiu estender para 2 semanas, mas a princípio era uma. Aí como deu. Casa cheia, deu ibope, graças a Deus, e conseguiu estender para mais uma semana. Mas foi bem difícil chegar foi mais difícil chegar no cinema do que gravar o filme e concluir. Nós tivemos esse problema, né, Jorge? O filme do Chico, né? O nosso lar, né? Nós vendemos a lotação cheia do cinema aí, mas não permitiram, né? Eles não queriam que o filme tivesse conotação espírita, que deveria ser um filme para todo mundo, né? Quer dizer, então a gente vê que existe uma certa reserva ainda pela imprensa, pelo meio de comunicação, até pelos empresários, né? Que existe essa. E o filme foi um sucesso, né? Mas teve um outro que nós fizemos a campanha e foi fora de série, a semana toda, você lembra? Foi nós que vendemos os ingressos, né? Vendemos os ingressos, depois tivemos que devolver o dinheiro para todo mundo. Mas o outro primeiro que nós conseguimos, teve um outro filme que você fez também. Não foi só esse, não. Eu tô esquecendo o nome, um filme antes que você fez, nós vendemos. Não foi a história do Chico? Acho que foi Chico, a vida do Chico. É, mas aí depois o nosso lar é que não deu certo. Porque aí eles não queriam que tivesse conotação espírita e. Era todo espírita, né? Mas não queria que tivesse conotação. Não, isso daí. O produtor do filme, que era Daniel Filho, ele proibiu, né? Quer dizer, então fica claro que nós temos aí também as pessoas no meio de comunicação que faz esse tipo de coisa também, né? Mas não adianta, né? A doutrina espírita, o espiritismo cresce, apesar dos pesares, ele cresce, está crescendo muito. E o pessoal responde quando a gente apresenta, né? É como se apresentar o filme, apresentar, dizer para as pessoas que vai passar, não é questão de corporativismo, mas as pessoas vão por interesse mesmo, porque as histórias são sempre interessantes, as histórias são sempre boas, independente de ser espírita ou ser qualquer coisa. Hoje em dia a gente pega na televisão mesmo, ou no próprio cinema, está cheio de filme evangélico muito bons mesmo, né? Que a mensagem cristã, a mensagem de moral é importantíssima, né? E que o povo está precisando, né? Mas vamos lá, França. E como é que foi o seu trabalho junto com o filme Deixe-me Viver, que a gente vê aqui que é de 2015, né? Não, era bom até, Rui, porque o pessoal não conhece ele aqui, né? Às vezes a gente traz as pessoas aqui para o programa, já sabe quem que é, né? É. O França é um garoto, né? Só para falar para as pessoas, quem tá vendo aí no YouTube Live, tá vendo que ele é um rapaz, um garoto, perto de mim e de você aqui, né? Mas para saber quem que ele é, onde é que ele começou, como é que ele fez esse curso de teatro, assim, França. Você é da natural daqui, da região? Onde Sou de São José dos Campos e... E o meu trabalho como ator começou quando jovem comecei a fazer trabalho voluntário na TV Rede Mundial de Televisão, aqui em São José dos Campos, então, atrás das câmeras, como cinegrafista, e fui criando a paixão pela TV, como funcionava, tudo. Aí, de repente, surgiu a ideia de ir pro Rio. Então, fui pro Rio. Comecei a estudar teatro lá, me formei e fiz outros trabalhos, mas morei lá quase 8, 9 anos. E agora retornei para São José dos Campos. E o curso de teatro, assim, foi artes cênicas que você fez? Artes cênicas, né? Complicado, difícil? Porque difícil que eu digo assim, não sei como é que é o curso, né? Mas o difícil é o depois, né? Porque a gente vê tantas pessoas talentosas se formarem em artes cênicas e o mercado é tão concorrido, né? O teatro é caro, infelizmente, para o nível social do brasileiro. É caro no sentido assim, para o nível financeiro, para o nível econômico que as pessoas têm. Agora, para quem está fazendo teatro, é barato demais, né? Porque para poder ter a pessoa viver daquilo é complicado, né? Correto. A remuneração realmente poderia ser melhor. Mas, como você fez a primeira pergunta referente ao teatro, se é difícil, ele é difícil no momento que você começa a se descobrir. Você começa a entender como que você é, porque até então você não sabe como você é. Você começa a se descobrir, começa a tentar coisas novas, aí você tem que se desprender da vaidade, do capricho, dessa coisa de, né, de se jogar. Então, o teatro, ele te mostra isso. Ele te faz enxergar coisas que no mundo você não tem essa visão, essa percepção. Então, você começa a ver o mundo diferente, com outros olhos. E é muito bacana. Você começa a descobrir isso, você começa... É encantador, é viciante, é maravilhoso. E, infelizmente, no Brasil, como você falou, o teatro ele é muito caro ainda para as pessoas e a nossa cultura não é do teatro ainda. As pessoas não frequentam muito. E a remuneração realmente é bem pouca. A gente vê que são poucos aqueles que conseguem sucesso no teatro, na televisão, aqui no Brasil, né? Quer dizer, tem milhares e milhares de pessoas, mas são alguns só, né? Não, existem pessoas excelentíssimas, pessoas boas, assim, que nível altíssimo, só que não são conhecidas, né? Não são famosas, mas... A gente faz até uma comparação com o futebol, né? O futebol a gente vê parece que a gente tem uma visualização bem grande, mas na realidade... quem ganha bem são pouquíssimos. É. Mas, em compensação, está todo mundo trabalhando. Quem joga mesmo futebol está trabalhando, mesmo que seja na terceira divisão. Agora, no teatro, você não tem isso. Você não tem terceira divisão. Quer dizer, você ou você tá, ou você profissionalmente vive daquilo, ou não tem condições de viver de jeito nenhum. É, você vê o caso de... Nós temos aí 132, se eu não me engano, times de futebol disputando aí a Copinha, né? A Copa São Paulo. E quantos que vão sair dali que realmente... É. Vão se projetar, né? São poucos, né? É, a gente vai, às vezes, sai. O ano passado, ou ano atrasado, aqui tem aquele projeto, não sei se é do SESI ou do SESC, que leva os teatros aí para tudo quanto é lugar do Brasil. É o SESI. Né? E tem uma amiga nossa aqui, uma filha de um amigo meu, que ela fez artes cênicas também, e eu fui ver a peça dela aqui no Parque da Cidade. Fora de série, uma peça. Tinha uns 20 atores, mais ou menos. Quer dizer... Mas eles vieram lá de São Paulo, o pai dela que recebeu todo mundo na casa aqui, porque se eles foram ficar no hotel eles tomaram prejuízo, né? Aí você chega lá, tem meia dúzia de pessoas para assistir, porque na realidade não é popularizado como deveria ser, e a gente deixa de enriquecer a nossa cultura por falta de cultura, né? Por falta de ter incentivo na cultura. Eu ia muito no Teatro Popular do SESI, lá em São Paulo, viu, Jorge? Uhum. Porque... Ele tinha uma peça, O Milagre de Anne Sullivan, até hoje ficou marcado, né? Essa peça na minha vida, porque Anne Sullivan era cega, surda e muda. E foi uma das figuras proeminentes lá nos Estados Unidos, como escritora, como ativista. Então, era lindo o teatro do SESI, né? E tinha peças muito boas. E eu frequentava muito teatro lá em São Paulo, né? Mas agora aqui em São José já é meio complicado, né? Aqui a gente vai de vez em quando, né? França, e aí, como que aparece para você essa oportunidade de você frequentava o Centro Espírita Joana de Ângela e foi por causa disso que o pessoal selecionou o pessoal espírita? Todo mundo espírita da peça, não? Não. Da peça, não? Do filme? Do filme? É. Não, não. Tem pessoas que não tinham nem, assim, tem o conhecimento, mas não tinha, né, o contato, né, com o espiritismo, e depois disso que começou a conhecer, começou a ser um praticante. Uhum. O Bernardo Dudim também, ele não é espírita, mas assim, tem uma ligação muito forte no filme que ele começou a se envolver e hoje ele já se identifica com isso. Então, até porque o filme, além das ajudas que nós tivemos, o mundo espiritual ajudou muito a gente. Com certeza, né? Ajudou muito, então... Mas é fabuloso como que tudo isso aconteceu, né? O filme foi gravado praticamente em 4, 5 anos e a produção foi totalmente independente, foi muito difícil, a parte financeira, a parte de meter a mão e fazer, filmar, editar, fazer os efeitos e corre daqui, corre dali... E o Clóvis Vieira, o diretor, ele teve problemas de saúde antes de iniciar as gravações e depois, no final do filme, ele teve um infarto na reta final do filme. Então, foi muito difícil. Então, quando concluiu o filme, que foi a estreia, foi missão cumprida. Uhum. Missão cumprida mesmo. Porque foi quase que uma guerra. Mas aí vocês, assim, para serem convidados para o filme, foram convidados ou foram testes, fizeram teste, essas coisas assim? O Clóvis, ele já tinha visto o meu trabalho no YouTube, né? Ele assistiu um videobook meu e se interessou e entrou em contato comigo. Então, acredito que com os outros também. Porque hoje a internet, ela tem essa facilidade. Então, você quer conhecer tal ator, você puxa o videobook dele, que é um material, né, um currículo dele, e dali você já tem cenas do perfil que ele quer, né? Por exemplo, meu videobook, ele tem comédia, tem drama, tem... Então, ele assistiu e através disso ele... Bacana. Eu acredito que outros atores também. E tudo foi... O filme foi gravado todo no Rio de Janeiro? Não. Uma boa parte foi gravado em Bragança Paulista, numa chácara, que é até da uma das donas da produtora, da Cristina, Cristina Lima, e foi gravado também no Rio de Janeiro, Teve cenas no Rio de Janeiro e teve cenas também em São Paulo também. Uhum. Quantos atores, França? Você lembra? Nossa, números foram muitos, foram muitos. Muitas pessoas ajudando. É, números exatos, número exato assim, não tem. Uhum. Quantos atores. Bacana. É, e aí a estreia foi interessante, né? A gente vê o filme pronto. 4 anos gravando? Quatro anos. Olha só, Rui. Quatro? É. Quatro anos. É, mas né? se for pensar nas dificuldades, uhum. até que não foi muito, não. Porque exatamente. A dificuldade é muito. É né? muito. As dificuldades são muitas. É, ele estava em projeto já há 20 anos. E teve toda essa dificuldade para começar a gravar e teve esse percurso todo para ter essa estreia em 2016. Uhum. É porque o problema maior não é fazer o filme, viu, Jorge? O problema maior é a distribuição, para retornar aí, o mas aí já é depois do filme esse pronto. Até chegar a aprontar o filme demorou 4 anos, quer dizer, então. Depois dele estar... adaptado, né? Porque não dá para você pegar um livro simplesmente e fazer um filme. Ele tem que ser adaptado, sim. né? E depois disso demorou 4 anos. Depois de tudo, quer dizer, o pré-filme, a gente não está nem calculando quanto tempo demorou para ele adaptar, para fazer tudo isso. Depois que começa as gravações, é que demora mais 4 anos. Quer dizer, dá para a gente ver que fica o pessoal fica vendendo a mala para viajar mesmo, né? Com certeza. Só por curiosidade, tem um filme americano que eles começaram a fazer o filme, o grupo todo, começaram a levar 18 anos fazendo o filme, uhum. mas então ele conta a história da personagem até chegar nos 18 anos, né? Uhum. Então é interessante o filme, porque vai mostrando as mudanças que houveram uhum. Da pessoa, do personagem, da maneira dele entender, é um filme curioso até, né? Na doutrina espírita não pode deixar muito isso, não, senão o cara tem que terminar no plano espiritual lá. Você viu que teve até um infarto, né? Então, é complicado. Mas se você for ver, tudo isso tem a ver com o negócio também, em termos de retorno sobre investimento, né? Então, não deixa de ser um negócio, um filme, né? Vamos dizer assim. Sim. É, você lançar um filme, deixar a temática de espírito de lado agora. O voluntário, né? Voluntário, ser uma coisa voluntária. Mas qualquer filme é um projeto, é um investimento, é como você construir um prédio, né? Ele quer um retorno sobre o investimento. É, só que aqui no Brasil é difícil você fazer um investimento a longo prazo, né? Quer se fazer um investimento a curto prazo para ter um retorno mais rápido, com a inflação e tudo mais. Diferente para esse filme que você falou de 18 anos, deve ter sido uma fora do Brasil, né? Ou não? É, americano. O filme é americano e vai acompanhando exatamente, com esse objetivo, né? É. Deixa eu comentar aqui que a gente está tendo participações no YouTube e no Facebook. Aqui no Facebook Live, a Darlene Andrade falou: é lamentável, filmes espíritas não são bem-vindos nos cinemas. A Dolly Cassal manda um bom dia a todos. O Maurício Tomé também está aqui. Entrou, mandou um bom dia aos amigos. Grande abraço. A Sônia Santos. A Marilda também mandando um bom dia. A Irene lá de Santos manda bom dia, amigos do Vivência Espírita. Bom programa. Bom querido Rodrigo. Novamente juntos. Ontem e hoje. Ela estava assistindo a transmissão lá. Manda um beijo para o Gustavo, meu primo, lá de Santos também. E para todos aí. É, ela estava assistindo a transmissão ontem lá em Ribeirão Pires, do Curas e Cirurgias Espirituais e a harmonização musical pelo Alan Virch. Alan Virch é demais, né? Ele consegue cativar, acho que tinha pelo menos umas 700, 800 pessoas lá para ser atendida. E o Edson, mesmo anunciando lá, tá no vídeo também, que ele anunciou que teve um infarto agora no Natal, né? Tava lá, fazendo as cirurgias. O Edson? O Edson teve um infarto, colocou, como é que chama? Stêncio. Stêncio, né? Então, mesmo debilitado fisicamente, estava lá fazendo cirurgia e fez cirurgia em todo mundo. Eu fiquei impressionado com a capacidade dele fisicamente e da espiritualidade também em apoiar para conseguir realizar todas as cirurgias de 800 pessoas que estavam lá presentes, né? Então, entra aí no YouTube, assista a transmissão aí, a apresentação dele, que foi bem legal. O Edivaldo Marques também está aqui mandando bom dia. Roseli, a Fernanda também lá da Fernanda Cassal está aqui com a gente. No YouTube Live, o pessoal está aqui também mandando bom dia. Conca mandou bom dia, paz e amor para todos nós. E no WhatsApp, o pessoal, o Ari já está assistindo a gente aqui, até mandou uma música para a gente, falou que mandou no seu WhatsApp também, Rui. Jorge, uma música sobre aborto que ele fez. E a Bia, Beatriz de Paula Porto, que esteve aqui com a gente no programa, o primeiro programa do ano, manda bom dia a todos os amigos. Rodrigo, coloca o link do live e do Face. Eu já coloquei o link do YouTube. É porque o YouTube live é o que está passando em tempo real. O Facebook Live tem um atraso. Então, se puder entrar no YouTube e assistir pelo YouTube, melhor. Tá? Mas eu vou pôr um link também aqui do Facebook Live. Obrigado pela participação de vocês. Rui, só lembra que nós, essa semana, eu e o Rodrigo fomos lá em São Paulo para fazer o programa do Edson, né? É. Nós fizemos o programa ao vivo e fizemos duas gravações para as próximas duas semanas, às quartas-feiras, às 15h30, pela Rádio Mundial. E nós fizemos exatamente porque o Edson está em recuperação, né? Então, nós não falamos nada, nós falamos que ele estava de férias, porque ele não tinha nos autorizado a falar, mas já que ele falou ontem, lá no Recanto de Luizinho Mancheira, o meu Edson teve um infarto e teve que colocar um estente, né? E aí, mas já, você vê, foi no Natal, agora depois, no dia 13, ele já estava lá trabalhando, foi lá fazer o trabalho. E a gente queria mandar um abraço, que com certeza ele está lá nos ouvindo, lá em São Bernardo. Não, e o trabalho dele, a gente tem que louvar, porque é estafante, né, Jorge? Começa lá para as 9 horas e vai até as 5 horas da tarde, naquela correria, né? E ele, só ele de médico, para fazer as cirurgias espirituais nas pessoas, né? Quer dizer, só tem um médico fazendo isso, então é desgastante mesmo. Ele tem até, que já nós conversamos, falei que ele tem até que medir, por exemplo, quantidade, de repente a gente começar a fazer um programinha aí, né, Rodrigo? Para poder as pessoas fazerem inscrição. Programinha que eu digo para as pessoas fazerem inscrição, para atender menos pessoas até, né? Mas aí é ele que vai medir isso, ele que vai ver a capacidade física dele para poder fazer. Não, porque a gente que vai lá, que nem eu estive lá mês passado, a gente sai de lá cansado, né? Porque não é fácil ficar lá no meio daquele povão, daquele pessoal todo. Isso é a pessoa que está recebendo. Imagina quem está doando. Quem está doando, né? O tempo todo. Então, um grande abraço para o Edson. Agradecer a oportunidade que ele nos deu, né, para nós irmos lá fazer o programa no lugar dele, lá na Rádio Mundial. E foi o melhor programa? Disseram lá, segundo o pessoal da Rádio Mundial, disse que foi os três melhores programas que já tiveram na do Curas de Cirurgia Espiritual. Foi esse que eu participei. Deixa ele ficar ouvindo lá, e daqui a pouco ele tá responde. Ele está ouvindo. Uhum. Daqui a pouco ele vai Mas falar. Mas ele, no telefone, ele já dava as orientações para a gente. Ó, faz isso, faz aquilo, coloca isso, coloca aquilo. Fala com o rapaz para fazer isso, fazer aquilo, e já foi. Ele estava dirigindo a gente lá de longe, né? De São Bernardo, ele estava nos dirigindo. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas o programa é meia hora só, né? Nossa, meia hora não demora nada. Ó, meia hora é agora, já deu o nosso. E lá não é nem meia hora, 25 minutos. A gente queria obrigar o rapaz a dar mais 5 minutos pra gente. Ele falou, não, é só 25. Que 25, rapaz? É meia hora. O cara, não, é 25. E lá não tem o Inácio pra quebrar o gás da gente, não. Rapaz, desliga o negócio e falou, acabou pra vocês. Né? O Jorge até falou, agora vamos soltar a última música. Ele foi lá, puf, encerrou o programa. Então não é daquele bom dia e até logo. É quase assim. Boa tarde e até logo o programa. Não tem. Né? Não demora. Aqui a gente está acostumado a ficar folgado pra caramba, 2 horas de programa e depois o Inácio ainda dá canja pra gente ali, deixa a música rolar depois, dá 10 minutos às vezes, né? Mas é outra coisa lá, porque tem um programa de meia e meia hora, é um atrás do outro. É um atrás do outro. E 5 minutos é o intervalo. Meia e meia hora e 5 minutos de intervalo. Eu errei o horário, viu, Jorge? Fui pegar depois das 16 horas, né? E já tinha outro programa lá, vai, poxa vida, já. Mas agora, quarta-feira, eu tô em casa, eu vou ouvir direitinho o seu programa. Vamos entrar no intervalo comercial tocar uma música. E eu queria dar um até logo aqui para os nossos ouvintes, que hoje nós temos um compromisso lá com os trabalhos que iniciam lá no Centro Espírita Irmão Rodolfo. E uma vez por ano eu vou lá e o Rui também, né? Então a gente tem que sair mais cedo para ir lá. É porque hoje iniciam os trabalhos. Os trabalhos. Né? Então a gente vai fazer a palestra lá agora, às 9 horas. Então, um grande abraço a todos vocês. Ficar essa meia horinha aqui já foi legal. Francer, obrigado pela presença aí também, de ter vindo aqui com a gente. Boa sorte aí no programa, que é tranquilo, né? Só bate-papo mesmo com o pessoal, conversar um pouco, falar mais um pouco sobre o filme, o que, que aconteceu, repercussão, essas coisas aí. Então vamos lá com a música Espiritualidade com Carlinhos Conceição. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente nos amparem, cobreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, mas inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas, expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiães, reforcem nossa fé. Ó bons espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o jovem Francer Leite, que era trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles, do Rio de Janeiro, e que está de volta a São José, que ele é nascido aqui em São José, e está de volta aqui em São José faz 3 meses, e trabalhou no filme Deixe-me Viver, que é justamente a visão do aborto na visão espírita, né? Mas então vamos lá, Francer, O livro, o filme Deixe-me Viver é baseado no livro do Luiz Sérgio, né? Isso, correto. E o Luiz Sérgio, gostaria até de fazer um comentário que, né, ele morreu muito cedo, né, desencarnou muito cedo, um jovem rapaz, estudante de engenharia, e desencarnou aos 23 anos num acidente automobilístico. E por coincidência foi em 1973, no mesmo ano que foi legalizado o aborto nos Estados Unidos. Então, olha que coincidência. Parece que ele foi chamado para ter esse reforço no mundo espiritual. Uns, né, uns falam que sim, outros falam que foi uma fatalidade. Então, e antes disso, nos Estados Unidos, eram, não tinha estatística correta, mas era em torno de 500 mil por ano de abortos. E hoje, de legalizados, né, de 73 até o momento, passaram dos 30 milhões de abortos, né? Nossa, e isso é interessante, que eu assistindo, eu não li o livro, tá? A Camila leu o livro aí, ao mesmo tempo eu assisti o filme. É interessante que ele é convidado pela espiritualidade lá a fazer um trabalho para levar para a Terra, para escrever um livro falando sobre aborto. Ou seja, era um tema que estava atual, né, por causa dessa questão dos Estados Unidos, e aí ele foi chamado justamente para conseguir desacelerar isso, para que não chegue nos Estados Unidos, não chegue dos Estados Unidos para cá e tudo mais. Eu queria aproveitar e falar sobre a pergunta para sorteio, né? Já falar que a gente já definiu, e a pergunta é: qual a sua opinião sobre a legalização do aborto no Brasil, né? No Brasil, né? Que está em discussão no Congresso, né? Para alguns casos. Então, entra aí, já deixa a sua opinião para a gente sobre isso que a gente está comentando agora, sobre a legalização do aborto, né? É, porque nós observamos que sem a legalização já é cometido uma série de abortos no Brasil, né? Agora imagine com a legalização, como é que fica. E a gente vê que a doutrina espírita, né, é muito dura a respeito ser contra, por que que ela é contra o aborto, né? E aí nós vamos explicar para o nosso ouvinte durante o nosso programa, né? Mas o Francis estava falando a respeito do Luiz Sérgio, em 1973, então ele desencarnou. Jovem, com 23 anos apenas, e uma vida toda, né? Mas, né, nada é por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Então, se ele se desprendeu desse mundo, é porque ele já cumpriu a missão dele aqui, e a missão dele muito maior no plano espiritual, que ele foram mais de 41 obras publicadas dele, né, psicografadas, se eu não me engano. Então, ele acrescentou muito, né? É, e com uma linguagem simples, né? Uma linguagem jovial, né? Jovial. Que o pessoal pudesse entender. Porque você tem muitas jovens, né? Meninas que ficam grávidas e a família fala assim, não vou ter essa vergonha, né? Ainda mais naquela época, né? Que ainda tinha muito tabus e preconceitos, né? Que nem durante o próprio filme, o pai vira pra... Não, minha filha não vai fazer isso, ela é de família rica, o cara é empresário, tem que casar antes, ou seja, o cara todo preocupado com a imagem, né? E ao invés de estar preocupado com aquela vida que está nascendo, né? E se está vindo, tem um motivo, né? Não é à toa que uma vida nasce, né? Se nenhuma folha cai por acaso, né? E depois nós tivemos aí a liberação feminina, a liberação do sexo, né? Que é hoje a gente percebe que o sexo está, inclusive, banalizado, né? Quer dizer, hoje a gente vê pelo meio de comunicação aí uma série de propaganda, inclusive, para o sexo, para uma série de coisas que é complicado, né? Hoje, se uma menina continuar virgem, é uma vergonha para ela. Quer dizer, houve uma mudança de comportamento que nós precisamos... Valores invertidos, né? Inverteram as coisas, né? E a gente vê que tem muitas crianças que são mães. E a gente vê que trocam uma boneca por um filho. E a maioria deixa para os pais e para os avós cuidarem. A gente vê muito disso aqui, porque eu trabalho com isso o dia inteiro lá na Câmara Municipal, e é comum as pessoas virem. A minha filha ficou grávida, eu que cuido, eu que sou mãe, sou avó, estou cuidando. Quer dizer, então a gente vê que criou-se também uma liberdade, mas não criou-se a responsabilidade. Mas vamos lá, vamos continuando então. E como é que o filme, Rodrigo, você que vê o filme, como é que nós podemos comentar a respeito desse filme para que as pessoas possam, inclusive, acessar na internet? É interessante, né? que eles colocaram o filme no YouTube, né? Então você pode digitar lá no YouTube, Deixe-me Viver, vai ter o trailer, né? E no próprio trailer aparece uma divulgação assim na tela própria, na tela, para adquirir o filme, alugar o filme ali no próprio YouTube. É diferente do Google, que a gente está acostumado com o Google Play, né? Então é um pouco diferente. Até eu tive um pouco de dificuldade, até eu, porque eu trabalho com tecnologia e tudo mais, em achar. A Lilian, que me passou a indicação, lá do Jeffa, que é como é que, onde é que tava, porque eu não tava achando que era no Google Play, mas não é no Google Play, é no próprio YouTube. Você entra no YouTube, aí tem lá um botão para poder fazer comprar, né? E tem outras opções, não tem, França? Tem o Now. O Google Now, né? Tem o Google Now, não. Net Now, alguma coisa Now, assim. Net Now, isso. E tem também como você adquirir o próprio DVD, comprando no... Agora, o site correto eu não vou saber te dizer. Você até falou que estava tendo algum problema de pirataria. De pirataria, né? Teve no começo. Aí é uma coisa tão assim, já é difícil fazer um filme espírita, né? Ainda mais as pessoas ainda não prestigiam, né? Em termos de ajudar a manter, que eles queriam fazer outras obras também, outros filmes, né? Isso, porque o mais difícil foi fazer o filme, aí ter o retorno para poder investir num segundo, ter uma continuidade, né? Então, a pirataria, ela atrapalha muito nisso, né? Esse incentivo, esse retorno nosso, do nosso trabalho, que foi muito difícil. E a intenção não foi lucrar, não. Foi simplesmente passar a mensagem. Tanto que ninguém ficou rico com o filme, não. Não teve nada disso. O filme, ele se pagou e deu, assim, deu para fazer um projeto pro novo. Agora, de ficar... Não. Não, mas a gente percebe que não é fácil, não, né? Quer dizer, é complicado, isso no nosso meio de comunicação é difícil. Mas e daí? Qual foi a sua experiência, França, junto com aquele pessoal? A maioria não era espírita que estava fazendo o filme? Não. É assim, uma parte sim, outras pessoas não, né? Como eu falei, citei como o Bernardo, ele numa entrevista dele, ele cita o Bernardo, que... O Bernardo é o que ele faz o Luiz Sérgio. E ele fala que não era espírita, mas começou a se identificar, ele começou a perceber os espíritos, começou a se envolver, começou a conhecer e dali em diante já virou É como o caso simpatizante, né? Depois, acredito eu que agora ele já até se tornou espírita. É que aconteceu com o grande ator Nelson Xavier, que fez vários papéis interpretando o Chico, né? E ele era ateu. E depois, no final da vida, que faleceu acho que o ano passado, um ano retrasado, ele foi entender realmente a vida interpretando o Chico Xavier. Daí ele foi conhecer a doutrina espírita, ele viu que a doutrina ela é muito profunda, muito racional, muito lógica, né? E faleceu há pouco tempo. Mas vamos continuar então. Então, o filme Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio, a história... Você podia relatar um pouquinho para o nosso pessoal? Sim. Tem uma história também que você quer contar aí a respeito... Por que que nós somos contra o aborto? Você poderia contar essa historinha? Sim, eu vou falar um pouco do filme em relação ao como que foi feito o filme, né? Foi através do livro e pegamos algumas histórias, né? E foram criados núcleos dentro do filme citando assuntos sobre o aborto, né? Assim, a intenção do filme é deixar bem marcante a pessoa ir no cinema e sair dali comovida, sabe? Mexida, de um jeito ou de outro... diferente. Essa é a intenção. Essa que foi a intenção do filme. Então, é um filme que não foi livre para todas as idades, foi a partir dos 14 anos. Então, foi um filme bem, bem puxado. Então, é para mostrar para as pessoas o peso que tem um aborto, né? O karma que a pessoa carrega, que as pessoas não têm muita ideia disso, não têm muita noção. Então, o filme foi nessa intenção. E até gostaria de citar uma história aqui que é interessantíssima, né? Que tem a ver com, tem tudo a ver com aborto. Um professor na faculdade de medicina da Universidade de Califórnia um dia perguntou aos seus alunos, né? Ó, aqui é uma história da família. O pai tem sífilis, a mãe tuberculose. Eles tiveram 4 filhos. O primeiro filho nasceu cego. O segundo filho morreu. O terceiro surdo. E o quarto teve tuberculose. A mãe estava grávida novamente e os pais estavam dispostos a ter um aborto se recomendado, né? E o professor perguntou para os alunos, e o que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês? E por unanimidade, os alunos decidiram ter um aborto, porque pela estatística, né, dos filhos, tudo, a professora, parabéns, vocês acabaram de matar Beethoven. Então, olha que situação, né? Que isso é uma história... Sim. Real. História, né? Real. Então, esse caso é de uma pessoa extraordinária. E quantas pessoas extraordinárias não são mortas nascido, todos, né, os dias? Deixam de vir ao mundo por uma decisão. Eu acho que a doutrina espírita ela é muito assim, ó. Ela pega pesado, vamos falar no popular, contra o aborto. Porque, justamente por isso, ninguém consegue prever o futuro, né? Não, não temos direito de escolher se quem nasce e quem vive, não. Quem vive. E aí, não, e aí é uma pessoa que, assim, ó, vamos dizer assim, é um ser que não tem como se defender. Correto. Ele não tem, assim, ó, ele não pera, opa, deixa eu levantar minha mão, deixa eu me defender. Não, ele não consegue se defender ainda. Né? Então, assim, é uma coisa assim que é complicado, né? Porque não dá a chance para aquela pessoa nem seguir em diante com a sua vida. Né? Então, mas nós temos aqui no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o retorno à vida corporal. E a pergunta 334, porque o Livro dos Espíritos é muito interessante, porque ele usa a pedagogia da maiêutica. A maiêutica significa perguntas e logo em seguida respostas. Então, o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas com 1019 respostas. Tem algumas respostas que se estendem em A, B e C, mas são 1019 perguntas com 1019 respostas. Então, a pergunta 334 do Livro dos Espíritos. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? Então, essa é uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que a gente vê que a resposta é: o espírito é sempre designado com antecedência. Então, ele, quer dizer, o corpo está se formando, mas o espírito já escolheu, já aceitou o corpo que vai usar, escolhendo a prova que deseja sofrer. O espírito pede para se encarnar. Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe ver com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Então você vê que essa é a visão da doutrina espírita. Então não tem essa de, é corpo, não tem espírito. Tem sim, tem um espírito que está habitando aquele corpo. Ele passa por uma preparação antes para retornar. Sim, para retornar aquele corpo, né? Então tem aqui, 335, o espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Então tem aí, né, tem muita gente também discutindo aí o gênero, como é que é, não gosto muito de ficar preocupado. Opção sexual, você fala? Não, o gênero, mas escolher o gênero. O gênero, né? Quer dizer, não pode dizer para a criança que ela é mulher ou é homem, tem que deixar que ele escolha, né? Futuramente. Isso é que está havendo uma discussão tremenda aqui no nosso país, a respeito do gênero, né? Então está aqui, o espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que ele deve servir de prova? Essa pergunta é 335, né? Isso que é interessante. Então tem aqui a resposta. Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento. E se ele vencer os obstáculos encontrados, mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Quer dizer, nem sempre ele pode também escolher o que corpo que ele vem utilizar, né? Sim, e comentando na pergunta anterior, que fala sobre a antecedência, né? No filme eu achei muito interessante aquele momento que a avó, né, da menina vai reencarnar. E ela é levada até a colônia espiritual, né, a mãe, para anunciar para ela que ela vai ficar grávida, e ela encontra com a avó, né? E a avó abraça ela e fica sabendo já quem vai ser reencarnado. Claro que quando ela volta não lembra, talvez por motivo de cada um ter o seu lado espiritual e as limitações. Mas eu achei muito interessante isso, que, ou seja, as famílias sempre tem um vínculo que vai e volta nas mesmas familiares. Você pode estar abortando um seu avô, até pelas pendências, né? Existem pendências. Que foi o que aconteceu, Foi o que aconteceu. Ela acabou abortando a própria avó, né? E aí, e quem pediu isso foi o pai dela, que era filho da avó, né? Então, assim, ainda a avó fala, não acredito que o meu próprio filho fez isso comigo. Ela até, claro que ela é uma responsabilidade compartilhada. O pai mandou ela fazer, mas ela foi lá e fez. A decisão final de fazer é o nosso livre-arbítrio. Isso. Então, assim, não é só porque uma pessoa ou o marido fala para a esposa, ó, você vai abortar, e a pessoa vai lá e faz, a decisão de ir lá fazer continua sendo dela também. E ele também tem a sua parcela de responsabilidade sobre aquela decisão. Né? Toda escolha, né, tem uma consequência. Uma consequência. Né? Toda decisão que a gente faz vem também isso. E o Ari Rangel entrou aqui, mandou um bom dia, queridos irmãos vivencianos, que é o nome que ele cunhou, inclusive, pra gente e pros ouvintes. Manda parabéns pelos 14 abençoados e interruptos anos do Vivência Espírita. A família vivenciana se alegra com esta data tão especial. Parabéns ao França pela divulgação. Sabemos que o aborto, na maioria das vezes, acontece pela alienação espiritual, ou seja, por ignorarem o sofrimento que causa ao espírito reencarnante. E tratar o assunto num filme é por luz na escuridão da ignorância. Bom domingo a todos. Legal, né? Obrigado, Ari. Tudo a ver com o que você comentou, porque essa história, ela é bem marcante, ela é pesada. Sim. Você ter a noção de que você matou sua avó é pesado. Sim. Aí, isso é para refletir mesmo, para a pessoa, quando passar por essa situação, né, ou passou, ter essa consciência. Então, é pelo fato da ignorância. Sim. As pessoas fazem por luxo, por egoísmo, né? Exatamente. Não. E acaba nem tá sabendo o que aconteceu, que tá, né? O que fez. Né? Então, e ficando até impune em relação a isso. Mas, o Rui, você que tem bastante experiência na doutrina e tudo mais, o que acontece com uma pessoa que fez isso? Por exemplo, uma mãe que cometeu o aborto, o que acontece hoje? O que ela pode fazer, por exemplo, uma pessoa que não sabe, acabou de entrar na doutrina e descobriu que isso não é uma coisa legal aos olhos de Deus, né? O que ela pode fazer para se reparar um erro desse, por exemplo? É só olhar nas creches, hein? Olhar nos asilos, hein? Nos reformatórios, inclusive. Quantas crianças que não têm pai, que não têm mãe, que vive ali no desamparo, que vive à procura de um pai, de uma mãe, e estão ali precisando. Quantas creches precisam de pessoas para auxiliar? Quantas crianças carentes, né? Carentes precisam de auxílio? E essa é a oportunidade da pessoa se redimir, trabalhando para a coletividade, né? Quer dizer, ela cometeu um engano, porque muitas vezes nós não podemos dizer que foi um erro. Pode julgar, né? Não podemos julgar. Mas o que acontece? Existe a possibilidade de trabalhar para os outros. Eu conheci lá em Araras um casal, que eu fui lá, fui ver onde eles trabalhavam, eles tinham 136 crianças que eles cuidavam. E muitas vezes as pessoas lá na cidade não aceitavam aquele trabalho, porque, poxa, só está tirando a responsabilidade das mães, dos pais, mas tem tanto pai irresponsável que ele passou a cuidar. Inclusive, quando cheguei lá, a velhinha, que já era uma senhora de idade, com seus 70 e poucos anos, ela estava fazendo comida para aquelas 130 crianças. Né? E ele tinha filhos, mas os filhos também ajudavam lá aquele asilo, eu não sei como é que nós podemos dizer, aquele abrigo de crianças, e nós fomos lá, fomos inclusive dar passe na criançada, fomos lá fazer um trabalho, é coisa bonita como eles cuidavam daquelas crianças como se fosse filho dele, todo, a maioria era adotado por eles. Olha, então tem muito trabalho que a ser feito, que se vocês quiserem conhecer um pouco da vida, é só sair um pouco nos arredores aqui de São José que vocês verão muitas crianças precisando de auxílio, precisando de ajuda, e tem muitas mães que fizeram, que cometeram, vamos dizer, o aborto, que pode se redimir através do trabalho para os outros, né? Ou seja, nada está perdido, né? Ninguém vai ser, não existe um, na nossa concepção espírita, um fogo do inferno, que a pessoa vai para o inferno. Não. E tudo pode ser reparado, tudo pode ser. Ninguém pode voltar atrás, como o Chico falou, e mudar o passado. Não. Mas a gente pode hoje fazer a diferença para na frente, né? Então as mulheres que passaram por isso, que acabaram fazendo isso ou pela ignorância, ou pelo desconhecimento da luz do evangelho, né? Do realmente do que está, que a gente aprende no Sermão do Monte e tudo mais, elas podem hoje adotar uma criança e ajudar numa creche que não tem condições de adotar, a gente mas sabe um reparo desse que é muito difícil, né? Sim. Ela não será a mãe biológica, mas será a mãe que as crianças precisam. Correto. É porque é interessante essas coisas, né? Porque essa parte biológica aí, porque mãe é aquela que cria, não é aquela que fez nascer, né? Que é como Paulo de Tarso fala, né? Um amor cobre uma multidão de pecados. Não, eu namorei uma menina. Nossa, quando, forte. Eu namorei uma menina quando era garoto e eu sabia que ela era adotada, porque minha mãe ajudou na adoção dessa menina. Um dia ela chegou para mim e falou, não, eu quero saber quem é minha mãe biológica, porque essa minha mãe não é minha mãe. Eu falei, poxa, peraí, mas você está com 18 anos e você está preocupado em querer saber quem é sua mãe biológica, você devia dar todo o apoio para essa mãe que lhe criou. A mãe biológica pode ser que um dia ela apareça, pode ser que não. E o que vai acontecer se você conhecer essa mãe biológica? Quer dizer, ela também lhe deu você por ignorância, porque ela poderia muito bem criá-la. Mas ela não fez isso, e o que acontece? Então você tem que pensar que mãe é aquela que está lhe criando. Aquela que ele criou até hoje, lhe dando estudo, lhe dando condições de vida, tendo uma vida boa. Então, essa que é realmente sua mãe. A outra você vai conhecer por conhecer. Mas não significa que ela vai te ajudar como você, às vezes, está até pensando que vai ocorrer isso, né? Mas é complicado. Mãe isso e não pai. É essa... pai que... Mãe e pai também. Pai é quem cria também. Né? Pai quem cria também. Não, mas eu acho que aqui no Brasil existe uma certa irresponsabilidade dos homens, porque tem muitos que têm 3, 4 filhos e não está nem aí. E larga para as mães, larga para a família da mãe cuidar dessas crianças, quando a lei deveria exigir que esses pais reconhecessem os filhos e que pagassem. Então eu tenho que puxar saco do meu sogro. Meu sogro tem 4 adotados, inclusive a minha esposa. Né? E ele adotou 3, que era das filhas, no caso da minha sogra, né? E o do casamento anterior também é adotado, uma Alia que é adotada. Então, assim, é muito raro mesmo. Real, não que é raro, mas é difícil você ver pessoas que fazem isso. É legal também a Val de Biagi, das meninas das 3 também, adotaram, né? Adotaram. Então, ela estava aqui quando ela está dizendo, exatamente. Hoje eu vou receber meu filho. E a dificuldade de adotar, acho que elas levaram 7 anos por aí, né? Ou mais, para fazer uma adoção, né? Só comentar aqui que o professor Arnaldo entrou aqui e mandou um bom dia a todos os amigos. A Leila também entrou, mandou um bom dia, bom trabalho. Quem mais? A Dora, o Edson Barbosa está assistindo a gente. O Fernando Petit, o vereador Fernando Petit, está aqui, manda um bom dia e um ótimo domingo a todos. A Elisa também, Elise, manda um bom dia. A Sônia Santos, que sempre está com a gente também, falou, sou muito fã do Luiz Sérgio, todos os jovens deveriam ler suas obras, e os grupos de mocidades espíritas deveriam divulgar mais. Todas as obras abordam temas valiosos. Eu classifico suas obras na mesma categoria de André Luiz. Olha que legal. Sim, E o Luiz Sérgio, ele tem livros maravilhosos aí. Muita, né, gente, assim, o interessante do Luiz Sérgio é que ele fala numa linguagem simples. E fala pro jovem. Né? E fala pro jovem. Fala até mais simples que o André Luiz, né? Se for perceber, assim, o André Luiz é bem técnico e tudo mais. Dá pra gente comparar. Mas ele fala uma linguagem simples, né? Isso que é importante também para as pessoas. A gente estava até vendo, quando ele falou da parte da reencarnação, ele foi muito simplista. Mas para quem está lendo, é o ideal para entender a ideia. Não quer entender os detalhes, as minúcias, né, de como funciona a reencarnação. Isso que eu gostei muito também ali do filme, né, no caso. E a Camila também teve a mesma percepção quando leu o livro. A Ieda Bastos também manda um bom dia a todos do Vivência. E o Edson Andrade também entra aqui e manda um bom dia a todos. Aqui tem a pergunta 346. O que acontece ao espírito do seu corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Então tá aí. A resposta: escolhe o outro. Então, então é interessante que muitas... Sim. Eu mesmo tive o meu bisneto, né? Que era para ter nascido, mas nasceu morto. Uhum. E até hoje a gente tem saudade do Filipinho, né? Que era para ser o Filipinho. Mas o que acontece? A gente tá sentindo aí que daqui a pouco meu neto, a esposa dele, a Ju, fica grávida e daqui a pouco estamos recebendo. É o mesmo caso, por exemplo, da minha cunhada, que teve a Antonella, né? Nasceu com 6 meses, é prematura, né? Bem pequenininha, muito... Acho que com 700 gramas, né? De hora, nasceu com 3 quilos, né? 2 quilos. Então, nasceu muito pouco, durou acho que 16, ela sobreviveu, né? Viveu durante 16 dias e veio a desencarnar. Né? Então, foi muito triste para a família, teve o velório. Ontem foi a missa de sétimo dia, porque os pais são católicos. E eu achei muito bonita a missa, porque eu já fui em outras missas de sétimo dia. E não foi a mesma coisa, sabe? O padre, ele comentou, porque ele conhecia o casal, então ele teve lá no velório, então eu conhecia. E ele falou uma coisa muito bonita sobre Antonella. O importante não é saber por quê, né? É saber pra quê. Né? Entender pra quê foi aquilo, né? O que a gente pode aprender, o que a gente pode se amar mais e valorizar mais a vida, né? E isso, eu acho que tem aderência do que a gente tá falando aqui também sobre aborto. Por quê? Pessoas que estão, até aquela criança lutou tanto para conseguir sobreviver, infelizmente não conseguiu, né? Ela tem a missão dela, mas lutou pela vida. Sim. E o aborto, ela faz totalmente o contrário, né? Não dá nem chance da pessoa lutar pela vida. Deixa eu contar um casinho aqui rápido. Eu uma vez fui chamado por um casal para que pudesse conversar com eles. Eu fui lá no Paulo de Tarso, falei, vamos lá. Fui lá no Paulo de Tarso, recebi 3 pessoas. Era o marido, a esposa e a irmã da esposa. Aí eles começaram a relatar dizendo, olha, a mãe estava dizendo, eu estou grávida, a minha irmã é médica e ela já constatou que essa criança que vai nascer todo estropiado, vai nascer com uma série de defeitos físicos. Mas eu não quero abortar. E ela está dizendo que legalmente ela pode até abortar porque a criança oferece até risco de vida para ela, né? Mas eu não quero. E a irmã estava, não, mas ela corre risco, coisa, não, mas eu quero correr esse risco. Bem, daí ela perguntou, aí o que a doutrina espírita fala? Eu só falo o seguinte, que nós somos contra o aborto. Então, na minha concepção e na concepção da doutrina, você deveria deixar nascer essa criança. Eu sei dizer que eles saíram de lá, a irmã saiu meia brava comigo, o marido meio assim, mas ela saiu contente pelo que eu falei. Aí passou quase 2 anos, eu não vi, não fiquei sabendo mais o que tinha ocorrido. E um dia eu estava num supermercado, um grande supermercado da cidade, eu vi uma criança correndo. Eu peguei aquela criança e falei, peraí, cadê sua mãe? Segurei a criança, daqui a pouco aparece a mãe, aquela mãe que tinha vindo conversar comigo. Eu falei, poxa vida, você está aqui, você não deu mais notícia, você foi lá com a gente no Paulo de Tarso, mas não apareceu mais. Ela falou, ah, seu Rui, esse daqui é aquele filho meu, que ele nasceu morto. mas eu tenho certeza que esse é ele de novo. Eu falei, poxa, que coisa linda, que bacana. Então, são casos assim que deixam a gente até contente, sabendo que a doutrina espírita está no caminho certo. Né? Francer, tudo bem? Está na hora já. Nosso, vamos né? para os comerciais. Antes, só então, comentar aqui que tem um pessoal mandou uma mensagem aqui no YouTube faz um tempinho. A Silene mandou um bom dia. A Anila, Analia, deve ser Lima, ela manda um bom dia, amigos. Estou passando por provas difíceis, embora tenha procurado manter o equilíbrio. Estou me sentindo mal fisicamente. Bom, não é sobre o tema, né? Muita paz, mas ela manda muita paz a todos. Estou sempre aqui. Entre no chat, então tá assistindo a gente. Fica com a gente assistindo, né? E participando conosco também. O Carlos, da Fraternidade Sem Fronteiras, manda um bom dia a todos. Estou me ligando muito agora, atrasado. Mas, neste caso, tenho uma opinião muito firme e já formada. Isso em relação à pergunta para sorteio. Qual a sua opinião sobre a legalização do aborto? Não somente pelo fato de ser espírita e ter o conhecimento... Peraí, deixa eu só ver aqui que a câmera não tá aparecendo. Agora tô. Então, repetindo. Não somente pelo fato de ser espírita e ter o conhecimento em relação ao aborto, mas simplesmente pelo fato de que hoje tem um filho maravilhoso que se a mãe tivesse feito o que desejava, ele não estaria com a gente. Não podemos saber nunca o que aquele espírito que irá encarnar vai ser e o que pensamos que somos. Deuses, tirar a vida ou porque... não irá sobreviver poucas horas, ou porque é fruto de um ato violento, ou porque simplesmente a mãe não tem condições psicológicas para gerar e cuidar de um filho, ora bolas. Os fatos pelo mundo nos mostram inúmeros casos que a lógica médica não explica, bem para não prolongar, não a legalização. Novamente, no bom dia a todos, ou seja, ele é contra a legalização também, o Carlos, da Fraternidade. Tem uma mensagem aí, Rui? Tem aqui a Dirce Moreira, nossa grande amiga lá da Vila Industrial. Ela está dizendo aqui: eu, como mulher, não concordo com o aborto. Que Deus cuida das pessoas que assim fazem. Que Deus cuida de pessoas que assim fazem. Quer dizer, então, ela tá um negócio. Ela pode ter a criança e que tem pessoas que cuidam. Que vão cuidar dessas crianças, porque tem, sim, tanta gente precisando, querendo ser mãe, querendo ser pai. Exatamente. E o Carlos até ele continua: hoje apenas agradeço a esta mãe, que por motivo, espiritualidade superior, é claro, segurou o filho e logo o entregou para adoção, sendo agora muito amado por todos. Então o filho dele também é adotado, legal, né? Aí. Legal, Carlos, obrigado pela história aí que você compartilhou com a gente aqui. Vamos então para os intervalos, agora com a música do nosso amigo Ed Moreno, Ligação Celestial. E depois nós precisamos entrar no nosso momento Gigavale, né? Exatamente. Tá bom? Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Com Deus, liga no ramal de Jesus. É grátis e fácil de fazer. Deixa o coração se envolver com este operador de luz. Faça um 0800 com amor. Claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o Salvador. Oi, mande o seu torpedo de dor. Mesmo sendo teen, ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nesta ligação celestial. No astral ele vai atender. Você vai sentir a emoção. Abre o peito nesta ligação. Ele vai retornar, você vai ver. Alô, Jesus, é ligação direta,

nega-se a si mesma a oportunidade de ouvir a cantiga alegre da criança indefesa, a rogar-lhe carinho e proteção. Perde a oportunidade de dar à luz um espírito sedento de evolução, rogando-lhe uma chance de reencarnar, para juntos superarem dificuldades e estreitarem laços de amizade e afeto. Se você, mulher, está passando pela mesma situação de Laura, mire-se no seu exemplo e permita-se ser mãe. Permita-se sentir, daqui a alguns meses, o agradecimento no olhar do pequenino que lhe roga o calor do colo e uma chance de viver. Conceda-se a alegria de, daqui a alguns anos, ornamentar o pescoço com a joia mais valiosa da face da terra. Os bracinhos frágeis da criança, num abraço carinhoso, a lhe dizer: obrigado, mamãe, por ter me permitido nascer e crescer e fazer parte desse mundo negado a tantos filhos de Deus. Pense nisso. Todos nós voltaremos a nascer um dia. Se continuarmos negando oportunidades de reencarnação aos espíritos com os quais nos comprometemos antes do berço, talvez estejamos negando a nós mesmos a chance de uma mãe ou pai no futuro. Pensemos nisso. São 9:25. Esse é o momento de cavalo. Fácil, o que, é que nós poderíamos dizer a esse respeito? Na cena que eu faço com a Rebeca, passamos uma situação semelhante com isso. Eu, um estudante de engenharia, me formando, e no namoro com a Rebeca, ela cita que está grávida, né? Então, para mim, assim, jovem, no auge ali, né, começando a vida, e na minha mente que eu não poderia ter esse filho, porque eu pensava no quê? Nos gastos, o quanto que aquilo ia acarretar, né, de atraso na minha vida. Eu não pensei no meu filho. E eu cogitei no filme o aborto para a Rebeca, e ela se negou, e acabou que a gente teve não um término, né, definitivo, mas tivemos uma briga muito feia nessa cena. E depois ela teve o espírito do Luiz Sérgio presente no momento do... Quando ela foi fazer o aborto. O aborto na clínica, na, né? Na clínica. Então, ele perguntou pra ela qual o motivo dela tá fazendo aborto. Ela teve ela viu o espírito, né? Viu o espírito. Aí ela interagiu com ele perguntando se a namorada dele estava ali. Ele falou que não, ela achou estranho. Quando ela abaixou a cabeça e levantou novamente, não tinha mais ninguém. Então, o tempo todo somos influenciados, né, por espíritos, por momentos, por algo. E porventura, né, por felicidade, ela não fez o aborto. E no final reatamos o relacionamento, e o Jonas, né, que é o espírito que estava sendo preparado para nascer, nasceu e se tornou Gabriel. Então foi um aborto, né, não sucedido, né? E quantos não realizado, né? Então tem tudo a ver com essa história e o momento. O momento, né? Legal. Não, mas você também tem uma história. Vou aproveitar e contar essa historinha dentro do momento de Gavalho, né? Para você. Qual é a sua história, Francer? Sim. Minha mãe, ela ficou grávida de mim muito, muito cedo, né? Meu pai e minha mãe, eles começaram a namorar com 18, 17 anos, e minha mãe engravidou. Foi uma coisa assim inesperada, né, para os dois, duas crianças, né, dois jovens, minha mãe grávida, não sabendo o que fazer da vida, não tinha nenhum planejamento, e foi muito difícil. E a minha mãe, ela sofreu um acidente de moto, grávida de mim, com 7 meses, e ela chegou, fraturou bacia, se quebrou inteira, e no hospital o médico já designou ela falando que o filho que ela estava esperando estava morto e que teria que tirar, porque ela corria risco de vida, tudo. E para você ver como o sentido da mãe, né? Ela falou que não iria tirar, não iria tirar, relutou. E por fim, eu acabei nascendo e hoje estou aí. Tá aqui até hoje. Também é um aborto não realizado. Um aborto não realizado. Tem tudo a ver com então, o tema do momento de espírita também, o momento de Gavale. Mas então, vamos encerrar então. Vamos encerrar então. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o jovem França Leite, que era trabalhador do Centro Espírita Joana de Anjos do Rio de Janeiro, que está conosco aqui em São José, que é nascido aqui em São José, está aqui conosco hoje, residindo em São José dos Campos novamente, né? E o tema de hoje é aborto na visão espírita. Exatamente. E a pergunta para sorteio é qual a sua opinião em relação à legalização do aborto? Então, a Val aqui, ó, Val Zarete entrou aqui, falou a minha opinião sobre, entrou no YouTube Live, falou sobre, a minha opinião sobre a legalização do aborto é a seguinte: somente quem não entende o processo da vida, da reencarnação, aceita tal coisa. Dizer não ao aborto é dizer sim à vida. Legal, né? Obrigado pela participação aqui, e também a participação de vocês aqui no YouTube. Eu queria falar com você, França, você tinha comentado no filme, né, sobre a aparição do espírito, né, do Luiz Sérgio, que causou um problema para ele também, né? Porque a espiritualidade, eu achei interessante isso, porque ele foi repreendido pelos ministros, né, pelos orientadores dele, porque ele era um jovem, né? E ele acabou aparecendo sem autorização, né, vamos dizer assim, para influenciando na decisão da pessoa de não fazer o aborto. E eu acho isso assim, outros casos do filme mostra eles, a equipe indo até a clínica, vendo eles fazendo o aborto, e aí ele virando para a orientadora dele falando, o Luiz Sérgio, olha, a gente não vai fazer nada, a gente não pode impedir que eles façam aborto, a gente está aqui, a gente não pode fazer nada. Ela falou, é o livre-arbítrio. A gente não pode influenciar o livre-arbítrio das pessoas. Se ela quer fazer, ela está seguindo o livre-arbítrio dela. Né? Que é senão eles seriam obsessores. Sim. Né? Porque o obsessor não respeita o livre-arbítrio. Vai lá e quer que a pessoa faça o que bem desejar. O que ele quer, né? O que ele quer. Então. Né? Eu achei interessante isso do filme. É bem que ele foi punido, né? Ele agiu por conta própria, por impulso, e acabou sofrendo as punições. E a verdade é essa, né? O livre-arbítrio e não tem o... Cada um carrega... E ele teve que resgatar isso, como? Né? Ele teve que resgatar explicando para a pessoa, para ela, o que aconteceu. Como que ele ia fazer isso, né? A doutrina espírita também fala muito, né Rodrigo? Da lei da ação e reação, né? Exato. Aí, da lei da causa e efeito, aquilo que você fizer, você é responsável por isso, né? Então, sim, aí que a doutrina espírita nos chama a responsabilidade. Você faz, mas depois responda por isso. Sim. É porque tem muita gente que faz, depois quer que os outros façam por ele, resolvam o problema por ele, e não é bem assim, né? Mas aqui, Rodrigo, nós temos o Zenildo, ele está dizendo aqui, o Zenildo Rodrigues lá do Esplanada 2, cumprimenta a todos pelo programa e abraça a todos. Um bom dia para você, Zenildo, que é nosso ouvinte querido de todas as manhãs de domingo. Mas, Rodrigo, tem aqui a pergunta 348 do Livro dos Espíritos, que é bom também que as pessoas saibam que a doutrina espírita há 160 anos, ela não fugiu desse assunto, trazendo no Livro dos Espíritos resposta para aqueles que pensam em abortar, pensam que a vida é só vida material, não é vida espiritual. Aqui tá, a pergunta é, o espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Então tem a resposta, que é muito sábia, né? Sabe, algumas vezes. Mas se eu escolher por esse motivo, é que recua ante a prova, né? Mas então tem muitos que sabem já que vai passar por uma série de dificuldades e aceita com tranquilidade. É uma programação, né? Sim. Porque assim, prever o futuro, só espíritos muito evoluídos que conseguem. Por exemplo, o Chico Xavier reencarnando, provavelmente ele deveria saber. Né? Até o Kardec, ele fala isso também em algumas passagens, que somente quem consegue prever o futuro são espíritos muito evoluídos, né? Como Chico, Emmanuel e tudo mais, que tem a moral indiscutível, é isso que ele fala. A moral indiscutível. Não é todo mundo que tem moral indiscutível. Nós temos lampejo, né, do que pode acontecer. Mas não consegue saber o futuro. Sim. Por causa do livre-arbítrio de cada um. Né? Então a pessoa, que nem os espíritos ali, é o livre-arbítrio dela, a gente não pode interferir. Né? Da pessoa ali na clínica fazendo o aborto, né? Porque eu tava com o mesmo pensamento do Luiz Sérgio. Falei, peraí, para tudo, o cara tá ali, tá acontecendo, começa a falar, começa a influenciar. Falei, não, a gente tá aqui pra amenizar as consequências, né, consolar, né. Então, assim, é um pouco complicado, né. Cada caso é um caso, é claro, a gente não pode levar tudo pro 880. É bem delicado, né. É muito delicado. Não é intervir, mas sim, se reparar de uma forma, assim, exato, menos dolorosa, né? Exato. Se a gente tá aqui, a gente pode fazer alguma coisa também, tá encarnado, que nem nós, estamos aqui falando. Que nem você, Rui, que teve que teve ali, deixa eu voltar a câmera aqui pra todo mundo, senão não apareço também. Que nem você lá, que conversou com a pessoa, certo? Você não virou pra pessoa e falou, você não pode fazer isso. Não. Ela perguntou sua opinião, ela foi até você. Não, eu pergunto. Ela pediu sua ajuda. Mas eu respondi a ela a opinião da doutrina e a minha opinião. É diferente de você, sim, ter ido lá na agência que ela estava fazendo, viu? A pessoa que mal você conhece e fala, para tudo, não faça isso. Né? Não, quem ela pediu nós, ajuda, né, pra você. E você faz a sua parte, né? Exato. Porque, inclusive, a gente entende que dentro da nossa doutrina espírita você tem que esclarecer. Mas não tem que influenciar as pessoas, né? Tanto é que nós, dentro da nossa doutrina espírita, nós não praticamos proseletismo religioso, de falar, vai na minha religião que você vai resolver seus casos. Não. Exato. A pessoa vai para o espiritismo porque quer, a hora que quer, quando quer, e a hora que quiser sair também tem toda a liberdade, porque quem somos nós para ficar influenciando as pessoas para qualquer coisa, né? Nós podemos esclarecer, podemos dar a nossa opinião, mas fica para a pessoa a sua solução e a sua decisão para aquilo que ela vai querer fazer, né? Então, por isso que eu gosto da doutrina espírita, porque ela nos dá essa liberdade, porque nós somos livres em espíritos. E a pessoa pode ser o meu pai, minha mãe, mas eles não são dono de mim, né? Eu sou dono de mim. Quer dizer, só eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso. Agora, as pessoas podem me orientar, podem me dar opinião, uma série de coisas, mas quem tem que resolver é eu mesmo, né? Não é outras pessoas que vão resolver por mim. Exatamente. E o Marcos Sugaio Gama entrou aqui, ele falou, Rodrigo, eu assisti pelo YouTube, está ótimo, mas voltei para o Face, né? Lá não dá para comentar. Um bom programa, viu? Assunto muito importante. Um abraço a todos. O Marcos, lá dá pra comentar sim, tá? Só que ele é um pouco escondido, fica um pouco do lado ali, do lado direito. Mas se você entrar lá, você vai ver que tem um bate-papo ao vivo lá, o pessoal tá comentando. Obrigado pelo comentário, né? Maria Cândida da Cruz, manda um bom dia. A Irene Nascimento também entrou aqui. A Irene Nascimento, um grande abraço pra Irene, nossa grande amiga. Ela mandou muito bom assistir. A assistir isso, né, o programa. A Irene Godoy também entrou aqui. A Denise Bizarra manda bom dia. Assistiu o filme, emocionante. O Valdeci Braulio, também nosso ouvinte assíduo, está sempre aqui com a gente. Manda um ótimo programa. Informe que hoje o convidado palestrante está colocando atrás do microfone. Isso impossibilita que tenhamos uma boa visão dele aqui pela telinha do Facebook Live. Ah, legal. Depois a gente arruma aqui, ó, Valdeci. E o Fernando Petit, o vereador, manda um parabéns ao Francis pela escolha dessa profissão, que a gente sabe que não é nada fácil. Obrigado por representar a nossa cidade nacionalmente no circuito cultural. Embora eu seja contra o aborto, entendo que se trata de uma questão muito complexa, que precisa de uma atuação mais forte do governo na implantação de políticas públicas de conscientização para o controle de natalidade, especialmente junto aos adolescentes onde um índice de gravidez aumenta ano a ano. É aquilo que você estava comentando, né, Rui? É. Não, e a gente observa que também houve uma comunicação, às vezes, de um amigo espiritual. Uma vez houve uma comunicação do amigo espiritual e está dizendo: olha, sabe por que as crianças estão ficando grávidas mais cedo? Porque tem muita gente que teria condições de ser mãe, não quer ser mãe, né? Então, essas crianças nascem em criança, quer dizer, pessoas jovens, que nem eu estava vendo outro dia. Tem estado aqui do Brasil que criança com 12 anos já tá sendo mãe. Quer dizer, então, é uma criança que deixa a boneca para cuidar de uma criança. Então, são coisas que nosso Brasil precisa melhorar, né? Nosso Brasil é muito hipócrita nas suas leis, nas suas políticas. Nós precisaríamos ser muito mais realistas, enxergar realmente os verdadeiros problemas que afligem o nosso país, porque é um país rico, um país muito bonito, esse nosso Brasil, mas temos um pessoal que toma conta dele que está muito devagar, né? Quase parando, né? E isso precisa ser mudado. Mas vamos lá. França, e daí, o que que você, então, pode deduzir como artista, né? É porque a gente vê que ser artista no Brasil é um sacerdócio, né? Quer dizer, não é fácil, não. É um trabalho voluntário. A gente já tá. Hoje eu trabalho hoje de ator, né? Como até cantor, artista, né? Em geral, é muito difícil no Brasil pelo fato do incentivo, né? Do governo também, das mídias. Até pouco tempo foi liberado uma porcentagem de filmes nacionais no cinema. Mas isso já é muito antigo. Já é, né? Muito, mas assim, deu uma ampliada e funcionar assim tá bem devagar. Então, como eu relatei no começo, que fazer o filme não foi fácil. Mas o mais difícil foi divulgar o filme. Inserir ele nos cinemas e mostrar isso pro Brasil, né? Pra todos os cinemas nacional aí. Fazer o posicionamento, né? O posicionamento, que foi bem difícil. É porque a exibição obrigatória de filme nacional é uma lei muito antiga, né? Mas só que a gente percebe que o filme entra hoje e fica aqui em São José. É comum entrar na quinta-feira, na outra quinta-feira tá fora, né? E foi diferente também daquela época quando saiu os filmes do Chico, O Nosso Lar. Você tinha um recurso de até a FINEP, financiadora de projetos, para isso, que financia projetos de inovação, abriu uma linha só para financiar filmes naquela época. Então você tinha muito recurso para você conseguir captar para poder fazer os filmes. Eu acho que isso ajudou a sair os filmes que a gente viu do Chico Xavier, o filme O Nosso Lar, filme dos Espíritos. Eu acho que o filme dos Espíritos também tem uma temática sobre aborto também, que eu achei muito legal, que é no começo do filme, que fala lá os pais, ele estava na universidade e a mãe falando para ele, bem no começo do filme mesmo, tá? Falando que tinha engravidado. Ela falou: não, eu não vou, eu tenho que pagar a faculdade, tenho que pagar a universidade. Fecha a porta e sai. Aí volta, ela depois já tinha feito o aborto, né? E aí mostra exatamente as consequências. No caso, o espírito abortado virou um obsessor. Nossa. Que aí a gente vê isso também no livro do Luiz Sérgio, que são as crianças rejeitadas, né? Que são os abortados. E tem muita gente que enlouquece, que ele tá lá 8 vezes, foi abortado. Na 8ª vez estão chamando ele de novo e a pessoa se revolta de tal forma que começa a obsediar aquele casal, né? Então, assim, tem todo caso, né? Cada caso é um caso. Porque nós tivemos um trabalho durante o dia aqui na Seara Espírita Bezerra de Menezes. Um dia chegou uma mãe desesperada lá, né? Eu sei que vocês têm um trabalho aqui à tarde, tô desesperada porque meu filho tá querendo me matar. Eu falei: mas seu filho tá querendo te matar? Então, senta aí, vamos conversar. E conversamos com ela, coisa e tal, e fomos fazer o atendimento. O que acontece? Veio quatro espíritos dizendo: olha, nós estamos atrás de você, porque você abortou 4 vezes. E na 5ª vez seu filho nasceu. Aí veio a explicação por quê. Porque ela falou justamente, ela falou, eu quando mudei aqui para São José dos Campos, todo ano que eu queria viajar lá para minha cidade, lá que é no norte, eu ficava grávida. E fazia o aborto. 4 vezes eu fiz aborto. Depois, na 5ª vez que eu fiquei grávida, meu marido falou, olha, você não vai mais fazer aborto. Ou você, se você fizer aborto, o nosso casamento tá terminado. E o que acontece? E o que ocorreu é que ela não abortou. E agora, esse filho, praticamente, ele queria se vingar dos 4 que ela abortou e era um perseguidor dela, o filho. Quer dizer, eu falei, o que eu devo fazer? Eu falei, vai, converse com seu filho, entre em acordo com seu filho, porque esse é o melhor caminho. E depois não sei mais o que aconteceu com ela. Eu sei que encontra ela pra rua aí, tá viva, tá fortuna, é sinal que não aconteceu nada de grave com ela, né? Porque não era fácil, não é fácil essa situação que a gente observa no mundo espiritual, a perseguição, que muitas vezes acontece com pessoas por causa dos abortos também que são realizados, né? Mas são coisas Também tem um outro caso interessante lá, inclusive no livro, que fala, não sei se foi no filme ou a Camila me contou, não tô lembrando agora, mas que fala também um caso que a pessoa precisou reencarnar, né, para poder despistar os obsessores, né? Então os obsessores estavam correndo tão atrás deles que precisou encarnar, entrar, né, mergulhar na carne para poder despistar essa um pouco, dar um paz para ele poder ter tranquilidade na evolução, né? Mas vamos esclarecer um pouquinho mais. Sim. Para as pessoas que estão nos ouvindo, porque tem muita, a maioria não são espíritas. O que, que é esses obsessores? Os obsessores são espíritos que vêm envolver a pessoa. Ele não sabe por que ele tem dificuldade, tem uma série de problemas na sua mente, nos seus pensamentos, nada dá certo, uma série de complicações, justamente por causa dos obsessores. E é interessante que os obsessores não são nossos inimigos, viu, Rodrigo? Sim. Os obsessores são os nossos amigos. Claro. E eu sempre brinco com as pessoas que estão dizendo, olha, o obsessor é aquele amigo que chega na sua casa, abre a geladeira, olha para dentro da geladeira, poxa vida, só tem água aqui nessa geladeira, porque ele tem essa intimidade com a gente. Então tem muitos que falam, ah, eu tenho um espírito que está me obsediando. Não, mas e como é que faz para mudar, para não ser obsediado? É mudar sua vibração, mudar seu pensamento, mudar suas atitudes, mudar a sua maneira de ser, que aí os espíritos obsessores vão procurar outras pessoas para obsediar, né? Ou então, até gostar da mudança e perdoar, né? Também, acompanhar também. Pode até ocorrer isso, né? Que eles vão se esclarecendo, porque já aconteceu. Eu trabalho só há 35 anos com trabalho de obsessão e a gente vê quantas. Dá para fazer uma história para cada dia que nós trabalhamos, dá para escrever um livro com histórias que acontecem através dos problemas espirituais de obsessão. Então são coisas lindas que ocorrem no nosso trabalho dos espíritas, que as pessoas precisam conhecer para ter essa realidade mais próxima, né? A Ieda Bassa entrou aqui também no YouTube e falou que sou contra total aborto em qualquer circunstância, né? Então, voltar aqui a câmera aqui. A Roseline Carvalho mandando bom dia. Tá mandando bom dia aqui. Augusto Leal também mandando bom dia. Primeira vez que vejo o programa, muito legal. Bom que temos programa espírita na rádio. Aqui no Sul só tem programas de igrejas evangélicas, nada contra, né? Nunca vi outras doutrinas. Muito obrigado. Obrigado, Mortana, entendi. Então, assim... interessante. Obrigado pela participação de todos aqui também no YouTube Live, né? O pessoal tá interagindo aqui, o pessoal tá assistindo, interagindo, mandando. A Dalva entrou aqui no Facebook Live também. Muitas vezes voltam até com problemas físicos para se esconderem dos obsessores. Aquilo que eu tinha comentado também sobre a pessoa reencarnar, forçar, encarnou para poder despistar os obsessores. Mas como você falou, eu também tenho a mesma percepção, não é Obsessores não são só inimigos, não são inimigos. É. São espíritos que não são esclarecidos no bem, no evangelho, naquilo tudo que a gente estuda, é, né, da moral, que estão aprendendo a nos perdoar das coisas que a gente fez no passado e vice-versa. Né? É, só uma pergunta lógica. Se você é um cara violento, um cara bravo, um cara grosseiro, com quem que você vai ter amizade, né? É somente com pessoas grosseiras, vocês concordam? Porque se ele for ter amizade com a pessoa dócil, ele não aceita. Quer dizer, tem a lei da afinidade e tem a lei também das vibrações que são... Né, França? Quer dizer, então as pessoas precisam viver junto com a sua maneira, com as pessoas que lhe são afins. Eu costumo até brincar dizendo que você vai numa festa, você vê as pessoas se unirem em grupo. Né? Então tem o grupo daquele que gosta de comer, gosta de ficar em volta da mesa de salgadinho. Né? Uhum. Quem gosta de beber já fica perto do boteco, perto de onde está servindo as bebidas. Outros que gostam de outras coisas ficam lá no fundo. Os fofoqueiros se reúnem num grupo. Então, você vai numa festa e encontra esses grupos. A gente atrai a lei da afinidade, a lei, né, da atração. Da atração. A gente se atrai para aqueles que são, sim, iguais a nós, né? Isso, pela vibração. Pela vibração. É, então, o obsessor, ele está o quê? Ele está do seu lado ali, porque você pensa dessa forma, você age dessa forma. Eu lembro que eu tinha um rapaz que estava fazendo um curso de desenvolvimento mediúnico comigo, e ele falou: "Seu Rui, por que que eu só recebo, né? Por que que só vem espírito bravo aqui comigo, né? Espírito grosseiro, bravo?" Eu falei: "Olha, é só você ver como é que você é, como é que você age, já tem a resposta, né?" E um dia eu fui lá pro curso e encontrei ele com a porta do carro aberta, lá com o cara com o dedão em riste, dando bronca no fulano lá, e depois ele chegou lá no centro para fazer o curso. Eu falei: "Poxa vida, meu amigo, toma cuidado, porque eu vi você sendo agressivo, sendo mal criado lá com o espírito. Vamos dizer, se prepara, porque você vai ter os seus amigos aqui do lado, né?" Ah, não deu outra, né? Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, com a nossa maneira de agir, porque através do nosso pensamento nós atraímos todos esses espíritos que querem o bem ou o mal da gente, né? Certo? É verdade. E a Denise aqui também entrou, já respondendo a pergunta para o sorteio: qual a sua opinião sobre a legalização do aborto? Ela fala: "Sou contra. Penso que cada um tem sua missão aqui nesta vida. E é um filho, e um filho faz parte dessa missão. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que isso seja na vontade de Deus. Um filho traz consigo as dificuldades na criação, na convivência, na educação, ensinamentos para com o caminho do bem. E essa missão vem para nós como provação, etapas a serem vencidas. O aborto seria como rejeitar esta missão." É, e depois tem outra. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra espírita, então o palestrante falou: "Sabe quem é contra, quem é a favor do aborto?" Todo mundo ficou quieto. Falou: "Quem é a favor do aborto? É porque ele não foi abortado, porque se tivesse sido abortado, ele não seria contra." Pô, verdade, então, né? Então é uma coisa lógica, né? Que ele não foi abortado, ele se acha no direito agora de ser a favor do aborto, né? Se ele tivesse sido abortado, ele não seria contra, né? Ele não seria a favor do aborto, né? Ele seria contra. Então são coisas lógicas, a gente vê que realmente acontece em nossas vidas, né? É, e até foi um ouvinte que falou aqui, acho que é interessante a gente pôr, que ele fala sobre a legalização do aborto: "Infelizmente, preciso me abster das convicções religiosas e considerar que existem situações peculiares e particulares a serem analisadas na elaboração de leis. O Estado, levado por considerações religiosas, sempre criou, historicamente, mais dificuldades que benefícios. Espiritualmente, sou favorável à vida." Não, mas a própria doutrina... Ele tem razão, por exemplo, no, na questão que diz, por exemplo, um filho que está nascendo, causando real possibilidade de morte para a mãe. Sim. Real, vamos dizer assim, já diagnosticada e sem dúvidas. Né? Então, se ele nascer, vai se perder. Ah, filha, eu acho que até no Evangelho fala alguma coisa sobre na isso. Bíblia, não, também no livro dos Espíritos, também fala isso, né? Quer dizer, se tiver correndo o risco, a mãe tiver correndo o risco de vida, então, o que acontece? É preferível a manutenção da vida existente. Dela, que já existe, né? Da existente do que uma que não se tem certeza se vai conseguir ter a manutenção em detrimento de uma vida que já está em... Opção que pode ter outra, trazer até a própria vida depois. Ah, mas isso próprio... é uma coisa lógica, né? É. Certo? Então, assim, eu acho que é nesse caso que o Trajano, ele entra aqui e fala que a gente tem que se abster das questões religiosas. Né? Por isso que eu acho que a doutrina espírita, ela é muito... É, a vantagem da doutrina espírita, porque ela tem também a visão filosófica e científica também. Então, a doutrina espírita, ela é contra... Não só religiosa. A promiscuidade. Pessoas que têm relação sexual com um, com o outro, fica grávida, não quer nem saber, não está nem aí, ou aborta, ou então tem o filho e abandona. É isso que a doutrina espírita é contra, né? Porque nós precisamos entender que nós temos responsabilidade com nossos filhos. Os nossos filhos devem ser queridos, ele deve querer, a gente querer o filho. Eu mesmo, quando casei, falei para minha mulher, falei, olha, nós vamos ter um filho porque agora está na hora. E outra, e uma vez uma pessoa me perguntou, você está preparado para ter filho? Eu falei, claro que eu estou, já tem enxoval, tem isso, tem aquilo. Não, você está preparado, que eu estou perguntando, é dividir. Porque você tem que aprender a dividir. Porque você, quando você é a esposa, é só você e ela. A hora que vem o filho, o que está acontecendo? Uma mãe que é mãe, ela vai cuidar muito mais da criança do que de você. Agora, tem muitos adultos que se acham como criança, então ele começa a ficar com inveja até do filho que nasceu, porque a mulher dá muito mais atenção para o filho do que para ele, né? Então, aí precisa estar preparado. Mas, nós já estamos na hora de terminar o nosso programa. Puxa já? Vida, bate-papo que tá muito gostoso. É verdade. O Rui, você fala dos aniversariantes? Os aniversariantes só tem Anadir Paulino, que é no dia 18 de janeiro. Lá no Paulo de Tarso, só no dia 23 é que nós vamos ter pessoas que fizeram aniversário. Eu não sei se tem mais alguém, mas... Ah, peraí, deixa eu soltar também, já soltar a vinheta de parabéns, né? Parabéns, então a nossa querida... O Jorge não tá, só... Tá tudo certinho, né, Rui? Tá tudo certinho. A nossa Nadir Paulino, que é nossa companheira lá do Ismael, lutadora, que é também uma das coordenadoras da Aliança Espírita Evangélica no Vale do Paraíba, os nossos parabéns e muita paz para a nossa amiga Nadir. E vamos, então, terminando o nosso programa? Vamos sim. Antes da gente terminar, vou soltar agora a música para sorteio, né? Porque a... Aumenta aí. Dos dois livros espíritas, né? Quem participou aqui e ganhou os dois livros espíritas sorteado aqui foram a Denise Bizarria, foi uma das sorteadas, e a outra foi a Irene Nascimento. Então, obrigado pela participação aqui no nosso programa, continue participando conosco. E é só buscar o livro também lá na livraria Casa do Caminho. Tá, né? Ao lado agora. Que agora é ao lado, frente, mudou, né? O endereço ali, era na Avenida Rui Barbosa, né? Ali junto com a casa, o Centro Espírita Casa do Caminho, era em frente, agora tá ao lado. Mas aí é só perguntar ali no Centro Espírita que eles informam. Eu não tô com o endereço agora aqui na mão. Helena e falar com Davi Neme, né? 71, se não me engano. Não tenho certeza, mas é do lado da... Exatamente. Eu vou divulgar aqui também no Facebook depois do programa, né? Então, obrigado pela participação de todos. Vamos começar a encerrar, passar a palavra também para o Francis fazer os últimos... E a graça que vai fazer o nosso encerramento no dia de hoje. Ah, tá, a prece de encerramento. Isso. Tá, então agradecer a todos vocês, nossos ouvintes que participaram, ao Francis que está aqui com a gente, a todos vocês que eu não pude ler as mensagens, também a Laís Araújo, a Dalva que entrou aqui, a Giovana Tomé, a Débora que mandou mensagem aqui também, aqui no YouTube Live, a Conca, que a Nalia Lima também mandou outras mensagens, a gente não conseguiu ler, a Melvis, o Melvis Cavalcante entrou aqui, o Aécio César, que é nosso colunista também do Vivência Espírita. Peço desculpas, né, porque a gente está um pouco correndo aqui, mas participe no próximo programa entre as 8 horas no próximo domingo e participe, baixe o nosso aplicativo para ouvir também a reprise desse programa que acontece todas as terças, quintas e sábado às 8 horas da manhã. Então, até o próximo programa às 8 horas. Rui? O nosso próximo programa será, vamos falar de animal, né? O Yudi, lá de Uberaba, estará com a gente. O cara, ele é muito bom. Cláudio Yudi. Lá trabalhador junto com o Bacelli, lá no Pedro e Paulo. Uberaba. Ele sempre faz as transmissões ao vivo também. E ele estará em Jacareí, lá no seminário sobre a espiritualidade dos animais, né? Que legal. Sábado, dia 20. Dia 20, né? Dia 20. E só comentar aqui também, depois eu vou colocar a música. Aqui do Grupo Castelã, existe um lugar. Eu queria colocar a música que o Ari mandou sobre aborto, mas eu não consegui passar pro computador, Ari. Então a gente passa depois uma próxima oportunidade, tá? E aí a gente coloca a música do Castelã, Novo Tempo, Existe um Lugar. Francis, se você puder falar suas últimas considerações aí para todo mundo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar passando esse assunto, né, super importante, né, que é o que vivemos hoje na atualidade. Agradecer o Clóvis Vieira, o diretor, roteirista, cameraman, editor, faz tudo. Um homem maravilhoso que entrou na minha vida e agregou muita coisa, tudo que ele passou, assim, serviu muito de exemplo para mim. Então, gostaria de agradecer o Clóvis Vieira, a Patrícia Vieira, Rogério de Luca, Duda Mack, a Vanusa Mota, que foi a parte, assim, dos bastidores que aconteceu 50% por causa dela. E também a Cristina Lima, né, que também ajudou muito também na produção do filme. E dar os parabéns para minha vozinha, Hortência, que hoje é aniversário dela, Hortência Batista. E agradecer a todo mundo que tem escutado a rádio e agradecer a vocês aí, Rodrigo, o Rui, o Jorge. Muito obrigado. Nós temos que agradecer também o Inácio, que está na técnica do Inácio, som. O Serginho, que está aí com a gente. A Camila, que esteve aqui no início, mas já foi trabalhar, né? Porque alguém precisa trabalhar nessa. Era para trabalhar no Jefa. E nós vamos então agradecendo a Graça pelo café, pela Graça, a jovialidade, pelo carinho que ela tem com a gente e pedindo a ela que faça nosso encerramento. Ela pediu para fazer a nossa prece de encerramento no dia de hoje, que ela está inspirada, viu, Rodrigo? Então vamos agradecendo a todos e até domingo, se Deus quiser. Jesus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos como simples instrumento de vossa seara. Que possamos, Senhor, sermos fiéis ao vosso evangelho e levar a todos que de boa vontade querem se instruírem e aplicar o seu legado, porque de nada vale conhecer e não praticar. Pedimos, Senhor, compaixão para todos os nossos irmãos que ainda, por ignorância da lei divina, praticam o tão doloroso ato do aborto, tirando a oportunidade da reencarnação de tantos espíritos. Mesmo sabendo, Mestre, que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Tende, Senhor, compaixão de nossa humanidade e ajuda os nossos irmãos e a nós mesmos a termos olhos para ver e ouvidos de ouvir, para que possamos transformar nosso planeta num planeta de regeneração, onde não mais haverá sofrimento e descumprimento da lei divina. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Todo feito de paz. dizemos, poderemos achar. Basta apenas pensar e então tudo se vai. E é nesse lugar vamos nos encontrar. Existe um lugar onde a vida é perene, onde não há mais dor e não se sentem rancores, nem sequer do perdão. Vamos mais precisar, porque nesse lugar ninguém mais se ofende. E é nesse lugar que um dia vamos chegar. Esse lugar existe, mas não ocupa um espaço, não é aqui nem acolá, não é em cima nem embaixo, não é distante nem perto, vai depender de cada um. Pois pra podermos lá chegar, basta aprendermos a amar. Existe um lugar onde podemos fazer nossos melhores sonhos se tornarem reais, nossos desejos contidos também serem satisfeitos. Basta a gente querer pra tudo acontecer. E é nesse lugar já vamos chegar. Esse lugar existe, mas não ocupa um espaço, não é aqui nem acolá, não é em cima nem embaixo, não é distante nem perto, vai depender de cada um. Pois pra podermos lá chegar, basta aprendermos a amar. Existe um lugar. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês. Oferecimento.